5 de outubro, vote pra valer, pra mudar, pra melhorar. Betilo e Írio, é 15, é 15. Betilo para prefeito é a escolha do povão. Pra Santa Rosa de Lima ele é evolução. Dia 5 de outubro é dia da eleição. Vote certo, aperte 15 para não ficar na mão. Hey, hey. Betilo e Írio pra prefeito é nossa melhor opção. Já foi duas vezes eleito, se mostrou um bom prefeito, por isso quem fez fará. Nossa melhor opção é homem sério que batalha em Santa Rosa de Lima, vai fazer transformação. Pra prefeito vote 15, não fique mais indeciso. Santa Rosa é quem ganha, tendo Betilo e Írio. Já é tempo de mudança e o seu voto vale ouro. Escute a voz do povo que quer Betilo de novo. Hey, hey. Betilo e Írio pra prefeito é nossa melhor opção. Já foi duas vezes eleito, se mostrou um bom prefeito, por isso quem fez fará. Hey, hey. Betilo e Írio pra prefeito é nossa melhor opção. É homem sério que batalha em Santa Rosa de Lima, vai fazer transformação. Betilo para prefeito é a escolha do povão. Pra Santa Rosa de Lima ele é evolução. Dia 5 de outubro é dia da eleição. Vote certo, aperte 15 para não ficar na mão. Hey, hey. Betilo e Írio pra prefeito é nossa melhor opção. Já foi duas vezes eleito, se mostrou um bom prefeito, por isso quem fez fará. Prefeito é nossa melhor opção. É homem sério que batalha em Santa Rosa de Lima, vai fazer transformação. 5 de outubro está chegando aí. Vamos juntos fazer uma cidade mais justa para todos. Com Betilo e Írio, é 15, é 15. Betilo e Írio pra prefeito é nossa melhor opção. Já foi duas vezes eleito, se mostrou um bom prefeito, por isso quem fez fará. Hey, hey. Betilo e Írio pra prefeito é nossa melhor opção. É homem sério que batalha em Santa Rosa de Lima, vai fazer transformação. 5 de outubro, vote pra valer, pra mudar, pra melhorar. Betilo e Írio, é 15.